Azul 4062, desça para 2000 pés, ajuste padrão, livre LF, rapaz estabilizado. 2000 com 1013, autorizado, tipo de cidade, passar 62. Salvador, boa noite, 05, formação Alfa, boa noite. Boa noite, 05, tá autorizado. É, Natal, nível 370, via Zulu, Mono 0, a decolagem da pista no 0, curva esquerda, subida Puka, transição Zipar, o controle 119, decimal 8, acione 5104. 370 Natal, Copa Zulu 10, 10 esquerda, Pucas e Par, 198504, ponte 1, vai chamar pushback estacionamento. Tá correto o cotejamento, solo ciente, voo no 805. No livre pouso na 10, vento 060 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 3. 3-3, autorizado pouso na 10, tá 3-2-9-1. Tá livre o táxi, Alfa, Juliette, o portão é o 11, Uno, Uno. Alfa, Juliette, Uno, Uno, 2-2. Juliette 9730, Recife agora, 251, TR 3395. 251-3395, pro web 9730, boa noite, senhorita. Boa noite, comandante. No solo 03, livre direita, solo 121, um decimal 9. Direita 219, 3291. Paulo Salvador, 309. Do 891, táxi via Alfa, Juliette, o portão é 8. Alfa, Juliette, 408, 309. Utilizado Azul 4062. Azul 4062, torre 1895, bom pouso. 1895, 4062, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 4062. Boa noite, Alfa 4062, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 060 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 3. No 0 no 3, baixa outra voz, 1-4-0-6-2. Ponto azul, 4-0-6-2. Pronto para posicionamento. Chené 6224. É, aguarde só mais um instantinho aí. Temos um Airbus da TAM que vai parquear no gate 8. Assim que o Airbus parquear no gate 8, tá livre o pushback no gate 7 e chame o táxi posteriormente. Então, após o TAM, inicia posicionamento, chama para o táxi, 0224. Meia dois, solo 08, livra direita, solo 121, decimal 9. Livrar na última, chamada 219, 0062. Táxi, o Chené 6224, tá com 98 a bordo, está na Recife, autonomia de 2 horas e 15. O Chené 6224, está livre o táxi pelo pátio Índia e no ponto de espera da 1-0, chame a torre, 1895. Vai seguir pátio Índia, ponto de espera da 1-0, 1895, Chené 6224, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 4062, livrou. Azul 4062, teste, tá livre, tá? Via Alfa e Kilo para o pátio 3. A posição é a 07 do pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 7 do pátio 3, 4062, obrigado. Matadouro 6212. Time, quem chamou o solo? Ponto de espera da 1-0-6-2-2-4. 6224, linha decorda 1-0, vento 0, 70 graus com 4 nós. A linha decorda 1-0, 1-0-6-2-4. Zero vai chamar táxi, boa noite, 0-5. Uma posição 7. Afirmo, e caso o senhor avistiu o sinalizador, siga as instruções do mesmo. E caso negativo, a posição é a 07. Então, mantém a posição, vou checar com a infraero aqui a sua posição. Do 4062, né? Eu confirmei agora com a infraero e a mesma nos passou aqui que é a posição 7 mesmo do pasto 3, ok? Fique atento aí ao chamado do sinalizador. Controle Salvador, Chiné 6224, tá certo? Chiné 6224, contato radar, vou para nível de voo 190, sai da PUCA. 190, sai da PUCA, 6224. Solo Salvador. Boa noite, TAM 3152, pista Alfa, para Marcel, autorização de tráfego. Boa noite, TAM 3152, autorizado, Maceió, nível é o 330, via Peruísque 58 até Orago, e após Orago direto Maceió. A decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O controle 119.8, acione 5106. Autorizado Maceió no 330, Peruísque 58 até Orago, após DCT. Decolada 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, 119.8, 5106, TAM 3152. Correto, chame no portal 6, TAM 3152. Amará, TAM 3152. Boa noite, TAM 3170, passo 180 para o 160, informação Alfa. TAM 3170, acena identificação, autorizada a chegada Mari, desça para 2000 pés, QNH no 0 no 3. Mari, 2000 pés, 313, TAM 3170. Chaname 224, chame centro Recife, frequência 125.45, alterna 133.25. 125.45.3325, boa noite, bom trabalho, senhorita. Eita, Ponte Cara 095, boa noite, 05, bom dia. Bom dia. Salve Salvador, boa noite, 07, notado, informação Alfa. Boa noite, bom dia, no 714, está autorizado, Maceió, ou melhor, Aracaju, o nível é o 230, decolagem da pista 10, curva à esquerda, subida Puca, após Puca, Jamo, e após Jamo, direto Aracaju, o controle 119.8, acione 5-1-1-2. Positivo, na 7-1-4, autorizado Aracaju 2-3-0. Falta 10, com a esquerda, Puca, chamo Aracaju 19-8, Fufuno 1-2. Correto, chame no portão 2, quando pronto, o gol no 7-1-4. Camarão, obrigado. Bruno 896, sem identificação, autorizada a chegada a mar e desço para 3.000 pés, quem negar o no 093. Bruno 896, desça para 3.000 pés na chegada Mari. QNH-10-13. Cumpriu o controle? Bruno 805, decolado aos 23, controle 19.8, bom voo. Controle 19.8, 805, bom dia. Siga Gol no 896. Autorizado, Gol no 896, desce para 2.000 pés, já pode utilizado no localizador. Agora entendeu? Positivo, Prode Duna, autorizado. Aliás, reportará estabilizado, 896. Controle Salvador, Gol no 805. Bom dia. Boa noite, 05, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, saída PUCA. 370, perfil PUCA, gol 1805. Salvador, boa noite, é o 1994. Voo 1994, bom dia, prossiga. Não pode me adiantar a subida para Maceió? Eu já tenho o plano aqui, o senhor copia ou somente a saída? Não, pode mandar o plano, por favor. Ok, Maceió está autorizado, então o nível é o 350, via Peruísque 58 até Orago e após Orago, direto para Maceió. A decolagem é da 1-0, curva à esquerda, a subida, Puca, transição, Caju, o controle, 1-1-9, decimal 8, e o transponder é o 5-1-2-0. Ok, autorizado, Maceió, 350, Aperuísque 5-8, Orago, direto Maceió. Decola da 10 com curva à esquerda na subida, Puca, Caju. Na saída o controle 119.8 e o transponder 5120. Tá correto, vou no 994 e chame pronto no portão 3. Valeu, muito obrigado. Salvador, 9794, pushback acionamento no 02. Autorizado, 9794, chame para o táxi. É, chama táxi, 9794. No 805, chame centro Recife, frequência 125.45, antena 133.25. 25 a 5, 3325, boa noite. Boa noite.